Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, sabe que horas são? 6 da tarde, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico, o Pretinho Básico que vai ao vivo para 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Até às 7, vamos com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. Telefonia imbatível do Big, tudo de melhor pra você. Hoje a gente vai divulgar onde vai ser o Pretinho Básico na casa do ouvinte. Mais uma promoção da telefonia imbatível do Big. E ainda o patrocínio de Damilair, a moda está nas ruas. Que beleza. Tudo bem, Potter? Que beleza. Tudo bem, Maurício? Como é que está você? Que legal. Como é que vai, KG? Tudo bem, tudo e bem. E aí, beleza? É? Tudo certinho? Boa tarde. Marcos Pianges está entre nós. Que beleza. Porã, tu tá ou não tá, Porã? Cara, eu tô, mas não tô. Não tá. Eu vou fazer a voz por agora. O cara que tanto gosta de trabalhar, de quanto gosta de estar entre vocês e tanto gosta desta empresa, que veio trabalhar sem precisar trabalhar. É verdade, o Porã não precisava estar aqui, mas precisava, está aqui. Sim, ganha por isso, bem, por isso que eu perguntei, bem, querido ouvinte, se o Porã tá ou não tá. É que, na verdade, como disse o Marcos, o meu tempo já passou, hoje eu sou apenas um mero tapa-buraco. Não, não é verdade. Porã, o teu tempo está chegando, tá novo Porã provou isso. Já passou o teu tempo. A estrela móvel é ele, o homem colorado. Na batida eu achei que vinha um rock and roll. Não, tu vê que tem dois andamentos na tua vida, mas só. Lele! E aí acelera, né? Vai, eu achei que vinha um rocão, assim, uma batida, sei lá. Vai bem, Lelê? Se tu quiser, a gente troca, a gente pode trocar. Me lembrou o início de Times Like This, do Foo Fighters, que é uma baita música, começa assim... Mas não tem o Lelê. Mas eu consigo identificar Times Like This. Nem eu, assim, não consigo. E o Faz Tudo aqui do Pretinho Básico, Alcemar, meu querido Alcemar. É isso aí, estamos aí, tudo certo lá, Alcemar? Tudo bem. Como é que vai a Belina lá? Tudo tranquilo? A Belina tá boa, tá muito boa. Revisou, trocou o alternador da Belina, né? Agora tá que é uma bala, né, Alcemar? Tem que botar seguro agora, né? Se eu acordo alternador novo, tem que botar um segurinho. Só seguro quanto a terceiro, né? Os caras estão derretendo o alternador aí, hein, cara? Imagina o preço do seguro da Belina do Alcemar. Não paga IPVA uns 30 anos, né? Não paga mais, já não paga mais, já passou os 20 anos, aquele não tem mais IPVA. Sabe por que tem tanto carro velho na rua? Que carro com 20 anos não paga mais IPVA? Acho que é 10 anos, não é? 10 não, 20. Acho que é 20. Aí, por exemplo, um carro 91, já não paga mais IPVA. Não paga mais IPVA. Se tu pegar uma caranga, um carro 91, então. Pegar uma caranga, aquelas antigonas, assim, dar uma garibada, não paga IPVA, não então. Não paga IPVA. Uma veraneio, uma veraneio. Cara, esses dias eu dei uma banda... Um carro da década de 90, 91, não é um carro velho. Não, mas eu tô falando daquelas carangas mais velhas. Esses dias eu dei uma banda no carro de um camarada meu em São Paulo, que era um Dodge clássico daquele. Sim, antigo. Verde. Um Dodge pequeno ou o Dodge Dart? Não, o Dodge clássico. O Dodge pequeno. Era do pai do cara, o cara reformou todo o carro. Aí, ó, não paga IPVA. Não paga IPVA e tira uma puta chinfra ainda por cima. É, mas gasta o que não gasta de IPVA, gasta de gasolina. Ah, não, mas dá pra andar toda hora, né, cara? É o carro que tu deveria ter, Pianja, é o carro que polui o ambiente, cara. Ah, é verdade, pra contribuir com a poluição. Você pode dar aquele passeio de janela aberta, pra cima e pra fora. Óculos escuros. Cigarrinho, né? Cigarrinho. Cigarrinho não vale. Janela aberta. Vamos pros destaques do Clique RBS. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou na tarde de quinta-feira os números da enxurrada de terça e quarta. Foram 160 mil pessoas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina. Ao todo, 24 cidades registraram enxurrada. A região sul foi a mais afetada do estado, principalmente a região de Criciúma. Até o momento, a Operação Golfinho realizou 1.111 salvamentos nas praias do Rio Grande do Sul. Que número, hein? 1.111. 4 uns. As praias com o maior número de salvamentos até agora. Capão da Canoa teve 212 salvamentos. Imbé, 191. E Torres, 154 salvamentos. O cara vai pra Capão da Canoa se afogar e morre afogado. E quantas mortes houveram? Até o momento, 6 mortes por afogamentos nessa temporada de 2010. Tudo em cassino. Que poderiam ter sido evitadas por salva-vidas tatuados. É verdade. Pois tem uma charge do iote na zero hora, que o cara tá roxo. É um desenho do iote. A agachado, de hoje até o salva-vidas se aproximando, o cara se afogando e pergunta: tu tem tatuagem? Provavelmente esse cara não iria salvar, esse cara tatuado iria ficar na casinha do salva-vidas se drogando. Curtindo o Bob Marley, né, Magnata? Tem aqui as guaritas com maior número de salvamentos, fica a dica, porque de repente são partes do mar ali. Mais perigosas. É, com mais buraco, com mar mais revolto. Guarita 76 em Capão da Canoa teve 37 salvamentos. Guarita 162 em Nova Tramandaí teve 35 salvamentos. E a Guarita 79 em Capão da Canoa teve 29 salvamentos. Pô, isso quer dizer que o Cavalinho, meu amigo Cavalinho, não tá trabalhando lá no Pinhal. Quem é o Cavalinho? É mandar um abraço pro Cavalinho e pro Rude, né? Salva-vidas históricos lá da Praia do Pinhal. Tatuados? Não, não são tatuados, a não ser que tenham feito tatuagem. É, o Pinhal não tá aqui, não. Teve... Pinhal não tá, não. Muito o Pinhal bom. Não entra nem em índice de... Ninguém entra na água no Pinhal. Ninguém tá entrando na água lá no Pinhal. Não, tá. Tem nem Pinhal, salva-vida, lá só tem o cavalinho. Virou música, tudo bem, aquela coisa poética, mas olha, agora no Pinhal não tem mais a gente lá, né? Não tem mais gente lá. Cara, eu tava falando com um amigo meu ontem, ele me comentou a história das tatuagens, cara, que ele morou um tempo na Europa e ele foi operado na Itália. De uma hérnia de disco. Maravilhoso. Eu tenho um amigo que foi operado na Itália. Meu querido, ele morou lá um tempo. E aí ele teve um problema, ele foi operado lá e o médico que operou ele curou ele. Era completamente tatuado nos braços. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, tá aí, é a prova, né? Um excelente profissional. Vai ver se num país desenvolvido os caras dão bola pra tatuagem. Ligado à máfia italiana, provavelmente. Leila, tu tem tatuagens, né? Não tenho nenhuma tatuagem. Meu corpo é limpo porque eu sou artista, ator e não posso me tatuar. Ah. Não posso ficar marcado como um personagem. Promete, né? Foi a Globo. Normalmente, orientação da Globo. Exatamente. Normalmente atores não podem se tatuar se não fica marcado o personagem. Essa nova geração se tatua, né, Leila? Essa nova geração é péssima. Geração malhação. Vocês vão ver. Daqui a 10 anos, acabou a dramaturgia nacional. Nanini tá bem no bem amado. Em 10 anos, acabou a dramaturgia nacional. Só tem menininho querendo ir pra balada e encher a cara de vodka. E pegar diretor da Globo. E pega o geral. O Lelê tá te fazendo uma observação. Nanini tá bem no bem amado, né? Nanini tá maravilhoso. Nanini tá ótimo. Motoristas que transitarem nos próximos dias pela BR-101 em Tubarão devem estar atentos às obras de construção de muros de proteção. Por causa dessas obras, o tráfego está em meia pista. Os motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Um operário faz a sinalização com uma bandeira para alertar os condutores. É verdade. Almir, foi tu que contratou ele, não, Almir? Exatamente, é o Adão. O Adão. Ele fica balançando a bandeira lá para sinalizar ali. Não, né? Todo mundo vê. Ele tá reclamando do teu trabalho, tá reclamando do teu emprego, né? Aí imagina tu com uma bandeirinha no meio da BR-101, passando uma Scania aqui, um outro e tu com a bandeirinha ali no meio. Pense nisso quando for reclamar do seu bandeira emprego. Bandeira do Inter, né? Vermelhinha. E a foz do rio Mampituba se mantém como único ponto impróprio para banho no litoral norte do Rio Grande do Sul. Na foz do Mampituba, o número de coliformes fecais está acima do recomendado. Estão cagando lá, né, O que são coliformes fecais, Potter? Cocô. Muito bem. Ah, o governo tá cagando, então, pro rio Mampituba. Literalmente. É. Mas é muito mais bonito, né, cara? Coliforme. Ah, eu vou ali no banheiro largar um coliforme fecal. Tu não faz coliforme. A Juliana Paz faz essas coisas. É, né? Tu faz caga. Cocô. É. Cara, fotografaram a Juliana Paz, né? Cagando? Não, não. Tá bom. Pela primeira vez depois do filho. Cara, até a Juliana Paz em Baranga, cara. É impressionante. É mesmo, cara. Peraí, eu topo, Maurício. A Juliana Paz tá grávida. Já nasceu. Já nasceu? Já. Não. Já nasceu. Eu tô por fora, então. Eu quero igual. O Maurício não deu uma arredondada. A natureza feminina. A mulher, quando ela é engravida, ela demora algum tempo para voltar à sua forma normal. Então não deveria ter engravidado. Algumas não voltam. Algumas não voltam, certo, Pianges? Algumas ficam com cara de grávida a vida inteira. Vida inteira. Né? Mas e assim, e a mulher, ela demora ainda uns. É o pior período para o homem casado. Tem mulher por aqui que não teve filho e que parece grávida. Exatamente. De gestação. E esta é a pior fase para o homem. O pai da criança, porque existe um período de quarentena após a gravidez. O homem não pode usufruir dos prazeres que a mulher. 40 né? dias. Tá bom, Porã. Obrigado. 6 e 10, KG. Falar em Juliana Paz, tá na hora. Fatos do dia, galera! Com o glorioso, o inestimável, o insuperável KG, galera! 8h34, Francisco Coco estaciona em cima de faixa de segurança. Não, de faixa de pedestres, né? Faixa de segurança. No Leblon. Oh, não lembra? Tem que ser no Leblon. Não pode, né, Francisco Coco? Péssimo, né? Esse ele é péssimo. É. Ele é péssimo, ele parece uma estátua de cera. Tinha alguém aqui que imitava o Francisco Coco? Ele imita. Eu estou muito afim de você, gatinho. 9h59, Thierry Figueira curte a praia na Barra da Tijuca. Maravilhoso. Último grande ator da nova geração. 10h27, Sérgio Maroni faz compras no Leblon. Que maravilhoso, bom. Maravilhoso. Tá, mas hoje é feriado no Rio, tá comprando o quê? Ué, o Maroni, esse aí tá namorando uma gostosa. Ele tá cheio do dinheiro. Quando o cara tá fazendo compra no feriado, ele tá muito dinheiro. Não, não diz o que que é, pai. Tá comprando o jornal? O pão. Tá não, viram ele com uma... O KG viu ele com uma sacola? Tem que perguntar, né, KG? Cara, o KG exagera muito. Eu acho que o Maroni tá namorando a Maitê Proença, hein, se eu não me engano. O Maroni é aquele... É uma dupla. Maitê Proença, a Maitê Proença, em qualquer idade, ela vale a pena, né, gente? A Maitê Proença ficava com um colega meu de faculdade. É que nem a Bete Faria, né, cara? Ah, não, a Bete Faria não dá mais. Adoro a Bete Farinha. A Bete Faria não dá mais. Vamos fazer uma novela, Fábio Assunção e a Bete Farinha. Imagina a loucura. 11h05, Luana Piovani, Otto e amigos vão à Praia do Arpoador, no Rio. Ah, o Otto tá pegando a Luana Piovani? Não, foi isso que eu disse. Foram à praia tá junto. Ah, não tá mais. Aquela tá mais, franja aquela da novela, gatinha não tá mais. Da novela, passou. Não, ele passou primeiro, como é que é o nome? Grande. Alessandra Negrini. Alessandra Negrini. Depois ele pegou a franjinha da novela, né? Que e coisa, agora já tá saindo. Começou. E pensar, e o Piangas fica pensando, poderia ter sido eu, né? Agora tá pegando o Lenine. Meio-dia e um, Caroline Bittencourt aumenta os seios pro carnaval. Eu acho importante isso aí. Essa aqui foi expulsa da festa de casamento do Ronaldo. Essa? Com a Cigarelli. Castelo Chantilly. Ela é espetacular. Tu já foi no Castelo Chantilly, pô? Nunca fui em nenhum castelo, pô. 13h49, Natalie Portman come pipoca na cama. Opa! Assisti ontem o Black Swan, novo filme da Natalie Portman, ganhou um Globo de Ouro como melhor atriz. É aquele que ela toma banho numa cachoeira? Não. O filme que ela é uma bailarina. O filme é cisne pesadíssimo. Negro, né? É Black Swan, o cisne negro. E é impressionante como algumas atrizes têm um sex appeal nato, né? Porque eu me lembro da Natalie Portman fazendo aquele filme... Closer. Não, aquele filme... Ela aparece numa cena sexual lésbica nesse filme aí. Esqueci. E ela também pratica. Peter, é o Lele que tá aplaudindo. Angelina Jolie faz compras com o filho na Califórnia. Califórnia. Com o filho. Ô, cara, só. 500, sem filho. Perder o timing, já perdendo. É. Toda vez que falam Natalie Portman, eu não sei quem é essa menina, me desculpa a minha ignorância. Cara, já viu o filme Closer? Eu penso naquela guria Natalie Embrulha. É que me vem na cabeça, cara. Grande hit, Torn. Grande hit. Ah, o filme que eu tava falando é O Profissional, que ela era bem novinha. Ah, eu manjo! Um baita filme com aquele... É um filme glorioso. É que esse filme eu vi 20 vezes, agora eu sei que é na temporada. É um baita filme também. 15h41, Du Moscovis vai à praia com a filha. Já deu pra Du Moscovis. Deu pra ele, né? Deu pra ele. 16h43, Tony Bellotto se exercita na orla da praia de Ipanema. Aí, bonito. 17h59, Cláudia Abreu vai à praia de vestido preto. Todo mundo tá na praia hoje, porque é feriado no Rio de Janeiro. É verdade. E agora, questão de 7 minutinhos. Então não era mais do que isso, Maurício. 18h07. Brincadeira, galera. Olha aqui essa grande notícia. Que isso, bicho? Alexandre Fetter é visto de tanga tigrada em Jurerê. Opa! Brincadeira só de tanga, bicho. Denúncia. Pera, denúncia, hein, bicho. Ô, louco, meu. Eu queria mandar um importante abraço pra galera da Metal Plaque no Estreito lá de Floripa. Comprou umas placas? Parabéns e um forte abraço, galera, da Metal Plaque do Estreito de Floripa. Muito bem, Maurício. Vai daí, Potter. Olá, pretinhos. Depois de muito ouvir falar o assunto e ninguém se pronunciar sobre o tema, vamos aos reais fatos sobre a vaca e se ela dorme ou não em pé. Quem mandou isso, repetir? O Lúcio Souza, Lúcio Teixeira de Souza, médico veterinário. Esse entende. De Braço do Norte, Santa Catarina. O Potter disse que viu ou ouviu falar que alguém empurrava ou acordava a vaca dormindo. Bom, vamos aos fatos. A vaca é herbívoro. Ou seja, na natureza ela é presa ou caçada. Se bobeasse, virava comida de leão, tigre, lobo ou qualquer predador. Então, devido a isso, a vaca desenvolveu dois sistemas para poder dormir. Ah, tá. A vaca dorme em sono profundo cerca de 5 minutos por dia em ciclos de 30 segundos a 1 minuto. Se dormir muito, vira comida. Uma sonequinha. A vaca também, durante o dia, tem alguns cochilos, que pode ser em pé ou deitada. Onde fecha os olhos e descansa. Mas durante esses cochilos, ela está atenta ao que passa ao redor dela e o menor ruído pode acordar. Ah, eu durmo como uma vaca, então. Qualquer uma dessas formas de dormir pode ser em pé ou deitada, mas a preferência é pro ser deitada. Frases do Porã. Frases eu do Porã. Durmo como uma vaca. Essa é a verdade. Cara. Podia ser eu durmo com uma vaca, né, Porã? Pode ser, dependendo da maneira como você interpretar. A vaca é um ser gregário, vive em grupos, o que facilita sua proteção, e em um rebanho, nunca todas as vacas dormem ao mesmo tempo. Então, por isso, a dificuldade de perceber uma vaca dormindo, pois umas cuidam o sono das outras. Então, para acordar uma vaca, deve-se conhecer o rebanho, para não assustar. E se chegar com extrema cautela perto do animal. É possível sim, mas concordo que o Potter não conseguiu isto, pois devido à sua corcunda, ele parece uma hiena e, para predador, o rebanho está sempre atento. Não. Que o Potter é uma hiena, não sei, mas que é um predador. Resumindo, a vaca dorme em pé e deitada. Talvez possa existir pequenas discordâncias sobre este tema, pois a etologia animal, o estudo do comportamento dos animais, está se desenvolvendo muito nos últimos anos, mas o Potter tem razão. Parabéns, Potter. Eu não minto nesse programa. Durante cara. A noite ela dorme ou não dorme? Ela dorme 5 minutos por dia e depois tem uns cochilos de 30 segundos. Mas durante a noite ela dorme. Vaca dorme em pé. Solto, mais uma tese minha acertada aqui nesse programa. Parabéns. Grande fera. Você é o cara. Vai daí, Marcola. Sexta-feira à noite, o cara vai no motelzinho. Que beleza! E vê um carro. Que beleza! É bom você estar vendo o carro. Vê o carro do Porã. Opa, não. Aí o carrinho do Porã ali, paradinho, com a janela aberta. Ele fala: vamos fazer uma sacanagem com o Porã, vamos pegar um CDzinho. Vai lá, pega o porta-CD do Porã assim. Daí eu devolvo semana que vem, né? Só pra ver o que ele vai me dizer e tal. Chega segunda-feira e tal, cara. E aí, Porã? Como é que foi sexta-feira? Olha lá as imagens, temos as imagens. Tudo bem, Porã? Como é que foi sexta-feira e tal? E o Porã? Pá, cara, eu tô puto da cara. Sexta-feira à noite, a minha mulher pegou meu carro pra ir na casa da mãe dela. Bah! E alguém roubou a porta CD do meu carro, cara. Putz, meu CDzinho. Desagradável. Agora, como é que vai devolver o porta CD pro Porã? Tu diz a verdade, Boborã? Como é que vai devolver agora? E aí? E agora? Olha, eu não digo a verdade, que eu não quero me incomodar. Bah, que situação, cara. Não vou te dizer a verdade, Porã. Não diz. Mas porque alvará. Eu prefiro viver sem conhecer a verdade, cara, que a verdade dói. Né? Não sei se você não sabe. Não só a verdade. Pô, cara, alvará sexta de noite é o alvará, né, cara? É, o alvará. Vamos recuperar. Bato, te comportou muito bem, pelo amor de Deus, né, cara? Você seguiu muito bem. Ou a tua mulher quer fazer alguma coisa. Ou tá. Bate nesse lado aí também, né? Cara, e só de pensar em porta CD me dá uma tristeza. Assim, porta CD, eu fico triste. Eu amanhã, dizer, por exemplo, da noite eu tô liberado. É. Amanhã à noite liberado. Amanhã eu tô tranquilo. É? Como só, assim? Só não tem com quem fazer festa, né? Não, a tua mulher dos amigos. Na verdade, o cara que todas as mulheres, as esposas, os pretinhos estão pedindo pra gente sair é com o Porã. É verdade. Vai sair com o Porã? Tranquilo. Pode sair com o Porã. Vai lá, vai, faz o que quiser com o Porã. Sabe que eu preciso fazer uma revelação aqui. Então, pessoal, uma revelação do Porã. Nos tempos antigos, quando eu ia para a noite, meu telefone tocava repetidas vezes. É. E hoje em dia ele não toca mais. Hoje em dia ninguém pergunta mais onde eu estou. Hoje em dia eu sou uma pessoa confiável, né? E isso é muito bom. Parabéns, Porã. Parabéns, Porã. Vai daí, Lelê. Os pombinhos estavam dormindo tranquilamente quando, por volta das 3 da manhã, escutam ruídos estranhos. foge, foge! Grita a mulher desesperada. Deve ser o meu marido. O cara levanta da cama peladão e rapidamente pula pela janela. Depois de cair em cima de um arbusto, ele volta muito irritado. Desgraçada! Teu marido sou eu! Bem. Ah, é? Então por que tu pula pela janela? Acaba o casamento em alta. Acontece. Sem MSN, sem essas coisas. Pessoal da sexta-feira de noite aí, né? Yeah, aliás, é verdade que tu vai casar, Lelê? Sim, cara. Vai casar? É mesmo? Sim. Uma salva de palmas ao Lelê. Eu esperava. E o Lelê, amor. Seu Mar, tem alguma coisa pra nós aí, seu Mar? Tem sim. Não vou convidar nenhum de vocês. Não. Agora, Lelê, a única graça do teu casamento é essa. Não vai nos convidar de novo. Ô, Lelê, é chato pra caramba. Não vai ter graça, Lelê, o teu casamento. Que é o Lelê, Milton Leite? O Lelê é chato pra caramba. Que beleza, né? Sabe que eu tava lá na praia agora? Desagradável. Tava eu, o Adão, o Arthur, aqui, estagiário. É mesmo. E aí ele convidava pra ir num bar. Ah. Quando eu fui, chegando com a minha mãe pra ir no bar, na hora que nós estávamos entrando no bar, o Arthur entrou e na hora que eu, o Adão, vou entrar, nos barraram na porta do bar. Tava cheio. Tinha 90, tu nasceu em 90. Preconceito. 90, né? 90, né? Tava cheio. E aí eu olhei pela janela, vi, estava cheio, mesmo na hora que eu botei a cara, eu vi a mulher da minha vida. Dentro do bar. Quem era? Loira. Geralmente quando se bota alta, cara, se bem a mulher alta, né? Alta. Com pernas torneadas, como diz o Davi, olhos claros. Aqui no prédio não tem ninguém. Não, isso foi lá na praia. E aí eu tava lá e falei, eu vou falar com essa mulher, Adão. Eu vou falar. E fiquei do lado de fora esperando. E aí eu fiquei pensando, tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quisuco de uva, levar pra comer um crepe. Quem sabe uma catuabinha, né? Um bife, um ovinho frito, um bife. Suco e eu pensando, quando eu vi, fiquei horas. Quando eu vi, ela sai do bar e entra direto no carro. E não dá tempo pra eu falar com ela. Aí eu vou correndo, bato no vidro da janela dela, faço certinho pra ela. Ela olha pra mim, manda eu esperar. Bato de novo na janela, faço certinho, ela abre, baixa o vidro, entrega uma coisa na minha mão, eu sorri pra ela, eu sorri pra mim e ela vai embora. Eu, tá, deixei o telefone, alguma coisa. Na hora que eu abro, deixou dois pila. Achou que eu era cuidador de carro. Mas que baita sacanagem, tchê. Eu não quero mais saber disso aí. Eu não quero mais, não vou matar. Largou, né? Largou mulher, não. Não quero saber não de mulher. Não faça isso, seu Bar. Brincadeira. Que decepção. E aí, Porazinho? Olha, cara, eu acho que eu já contribuí bastante no programa para um programa que eu não viria, um programa que eu não tenho material. Vai passar a tua vez, é isso? Eu vou passar minha vez. Tá bom. Bateu na mesa. Pergunta pra mim se eu vou chamar o Porã de novo. Cara, deixa eu falar uma coisa. Tem um comentário despretensioso da Gal Costa acabou gerando, tô brincando, Porã, fala. Cara, eu queria dizer que tem o nosso querido amigo Paulo Guerra, publicou na sua coluna, no Keb, fotos nossas e o Pretinho Básico comanda a festa no Planeta Atlântida Santa Catarina. Então você que ouve o Pretinho, você que gosta de nós, pra quem gosta de nós, tem mais uma materinha lá sobre a gente, vale a pena muito conferir. Muito bom. Um comentário despretensioso da Gal Costa acabou gerando muito mais repercussão do que ela esperava. No Twitter, ela reclamou de um serviço que contratou, escreveu a Gal Costa. Como na Bahia as pessoas são preguiçosas, técnico de ar-condicionado não pode terminar o trabalho porque tá com dor de cabeça. Essa é a Bahia, escreveu Gal Costa no Twitter dela. É, às vezes a Gal, ela se passa nos comentários. Eu falo, Gal, calma, Gal, mas ela não se controla. Conhecia o Lelê já, Betânia? Não conhecia ele, né? Um homem sou muito bonito, teu fã, né? Betânia, adoro, tem músicas tuas que eu acho maravilhosas. O Milton Leite que gosta do Lelê, né, cara? Agora o Lelê é chato. Tu canta em casamento? Canta uma do Olivete pra ele. Hã? Da Ivete, se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vi, dentro do meu coração. Cara, eu tô emocionado, cara. Obrigado. Pra ti, Lelê. Betânia cantando pra mim. É verdade. Ver a cara da Betânia. É verdade. Cabelo, hein? Betânia. O cabelo foi complicado, né? Que tu não te dá com a Gal desde os Doces Bárbaros. É uma história complicada, prefiro não comentar. Não vou comentar. Deixa eu ver teu pezinho, Betânia. Deixa eu ver o pezinho. Dá o pezinho, deixa eu dar um grande. 46 coisas. Tem pelo em cima do dedão. É bom, eu gosto. Meu Deus, parece pé do KG. Que nojo, cara. Bom, o desabafo da Gal Costa aqui acabou gerando revolta. Muitos chamaram ela de racista e ela decidiu se afastar do Twitter. Largou o Twitter justamente por causa disso. Ela disse que na Bahia as pessoas são preguiçosas. Técnico de ar-condicionado não pode terminar o trabalho porque tá com dor de cabeça. O que não é nem. Botou no Twitter, aí os valentões do Twitter foram lá e detonaram. É que cagalhões do Twitter, né? Escondidinhos atrás de fotinhas. Os covardes do Twitter. Abutres do Twitter. Vai instalar um ar-condicionado no sol de Salvador, Maurício. Não é fácil, não, bicho. Cara, os caras estão ar-condicionado no sol de Abu Dhabi, 52 graus. Moram em Pombal. Pior ainda, mas lá você recebe em dólar. Baiano não é preguiçoso. Tudo funciona na Bahia como funciona no Rio Grande do Sul e qualquer estado. Isso aí é uma bobagem que tem no Brasil. Tudo a mesma coisa, só muda o sotaque. É. Dá uma canseira, né? Só tem uma diferença lá, eles mijam nas arquibancadas, né? Saber que a Fonte Nova... Porque o banheiro é muito longe, Luciano. Essa semana tu não falou isso hoje. Não, nunca falei isso na minha vida. Não. Aqui no programa, nunca. Não. Já tinha falado aqui no programa, não. Mas fica a dica pra galera não mijar nos estádios aqui, porque se enfraquece o cimento. Não mijar em qualquer lugar. Tanto que a Fonte Nova desmoronou por causa desse excessivo número de xixi que foi vir na arquibancada. Também por causa disso. Vai daí, Potter. Uma piadinha então pra vocês. Piada do Potter! Apoio! Confecções Umbu! Umbu algodão, Umbu lycra e Umbu cetim! Opa! Nossa, mano, aqui, presta atenção. E aí a bichinha vai ao psicólogo. Onde é que ela vai? Psicólogo. Dizendo que quer mudar de vida. E aí o psicólogo pergunta, o que o levou a escolher esse tipo de vida? Não fui eu quem escolheu, fui forçado a isso. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tava brincando no jardim lá de casa, quando meu primo veio por trás, me agarrou e abusou de mim ali mesmo, foi um horror. Mas você não poderia ter escapado, não tentou correr? Tentar, eu tentei, mas de salto alto e saia justa não tem velocidade. Foi bom. Discurso ouvido no encerramento de um curso de memória. Senhoras e senhores, em nome de toda a nossa equipe, gostaria de agradecê-los pela presença e ressaltar que se precisarem de mais alguma informação, por favor, nos contatem através do telefone 5560-7832. Repetindo, 5605-7390. Muito obrigado e até a próxima. Após... O curso de memória. Após uma breve... Muito bom, cara. Após... Nunca me diverti tanto. Não terminou ainda. Após uma breve pausa... Só um minutinho, por favor. Já ia esquecer de dar o nosso telefone. Muito bom, Gilina. Por que que essas pernas não caem pra mim, Maurício? Essa cara boa. Tu não ia conseguir contar, cara. Tu foi o que mais viu. Tribou, cara. Excelente, médico. Maravilhoso. Vai mais uma então, Piaget. Zap de... Médico mal-humorado indagou pro paciente. Todo mundo tem mania de se automedicar, né? Você, por exemplo, o que fez antes de vir aqui? É, eu passei na farmácia. Ah, viu só? Sabia que tinha passado na farmácia antes. E qual foi a resposta idiota que o cretino do farmacêutico te deu? Ele me mandou vir aqui te procurar. O Bali Rai apresenta sua programação para esse sábado 22 de janeiro. Reúna sua turma, escolha sua festa e venha curtir a magia do verão no melhor Summer Club de Santa Catarina. Em Porto Belo, as batidas do house e hip hop ditam o ritmo da noite e dão ainda mais charme na premiação da Garota Bali Rai, concurso que contou com mais de 200 inscrições. Em Garopaba tem mais uma noite de luau com o melhor da surf music, decoração especial e muita gente bonita. E em Piçarras, a galera vai curtir uma grande festa de frente pro mar com a atração nacional Serginho Moá, vocalista dos Papas da Língua. O grande Moá. No seu show Voz de Violão. Para mais informações, acesse balihai.com.br e seguindo o Balihai no Twitter, você fica por dentro de todas as novidades em primeiríssima mão e ainda concorre a prêmios e ingressos para as festas. Neste sábado, dia 22 de janeiro, tem festa no Balihai, onde a magia do verão acontece. Vai daí, Lelê. Um menino de 5 anos examinava os seus pertences enquanto tomava banho. Aí ele pergunta para a mamãe: Mamãe, isso aqui é meu cérebro? E a mãe responde: Ainda não, meu filho, ainda não. Que beleza. Meu beleza. Que desagradável. É, mas é, né? 6:30, tá na hora dos classificados do Pretinho. Essa hora é boa, cara. Pode silêncio. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Suas ofertas que chegam aqui pelo pretinhobasico@atlantida.com.br. Você pode mandar pra gente a sua oferta, a gente não cobra nada pra divulgar aqui no Pretinho, com certeza você recebe resposta. O que a gente tem de testemunho de pessoas que usaram os classificados do Pretinho, né? E que conseguiram fazer os seus negócios e outros tantos que não conseguiram. E o resultado, né, que tiveram, o número de pessoas que procuram, olha, impressionante. Olá, pessoal do Pretinho, tem uma Meriva seminova com ar-condicionado 4 portas. O carro tá em ótimas condições de uso, quero somente R$16.000. Quero casar em breve e preciso da grana. É isso aí, é isso aí. O endereço é vendomeriva16@hotmail.com. Qual é o ano da Meriva, por favor, me interessa. Não disse aqui, por favor. 16 anos. Mas, ele quer R$16.000. É vendomeriva16@hotmail.com. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho, vendo uma residência em Taquara, 13 quilômetros após Morungava, local tranquilo e seguro, 49 quilômetros de Porto Alegre, com mercado, açougue, padaria de frente ao condomínio. Coisa boa. Casa de esquina, ensolarada, 308 metros quadrados, totalizando 1.350 de área privativa. É um sítio, né, gente? Cruze, sala com living para 5 ambientes, com churrasqueira, bar e lavabo, cozinha em L, lava, com outra churrasqueira. Cozinha em L com outra churrasqueira e comedor. Cara, tudo que eu quero na minha casa. Já veio um comedor na casa. Comedor e lavabo com jatinho aquele do bocal é o sonho da minha vida. Banheiro social, quarto de casal com closet, mais 2 dormitórios, escritório, nossa senhora. O condomínio tem sede social com piscinas adulto, criança, salão de festa, sala de jogos, campo de futebol 7, academia com esteira profissional. Nossa. Aqui, ó, R$170.000 a combinar. Aceito outro veículo como parte de pagamento. Contato pelo e-mail casa.taquara@hotmail.com. Vamos faturar, querido? Vamos faturar, Almir. Alô, som tá, teste. Tá ótimo. Aumenta o meu volume aqui. Não precisa, Almir. Tô te ouvindo médio, muito só bem. Médio, só mais médio. Dá pra aumentar um pouquinho? Meu Deus do céu. Que cara, beleza, pelo amor de Deus. Cara, o Potter acabou com o primeiro bloco do programa. Desculpa, amigo ouvinte. Meu Deus, mas Deus, não dá pra ficar nessa sala. A gente volta em seguida. O Potter, sim. O Potter peidou. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 21 para 7. Estamos de volta com o Pretinho Básico para sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, telefonia imbatível do Big, tudo de melhor para você. E Damilera, a moda está nas ruas. Tenho aqui o vencedor da promoção Pretinho Básico na minha casa. Este mês o Pretinho Básico vai pro litoral apresentar o programa direto da casa de praia do ouvinte aqui do Pretinho Básico. Boa, e o vencedor do mês de janeiro foi o Eduardo Bortoli de Souza. Pra onde vamos? Pra onde? O Pretinho Básico vai ser transmitido da casa dele na praia de Atlântida neste sábado às 6 da tarde. A gente vai fazer ao vivo o Pretinho na casa do Eduardo. Você vai poder ouvir em todo o sul do Brasil. Falado? Tá combinado, então, praia de Atlântida nesse sábado, Pretinho Básico ao vivo na casa do Eduardo Bortoli de Souza, doutor Alceu. É data mesmo! E doutor Maurício! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Doutor Alceu, deixa eu aproveitar aqui e agradecer a vinícola Perini, que mandou pra gente esse kit com o frisante junto com o frescobol. Olha que beleza, hein? Cara, nada melhor, jogar um frescobolzinho na beira da praia. Depois tomar um frisante bem gelado. Um frisante da Perini Tropicale. Você pode, inclusive, encontrar esse kit nos melhores mercados. Aí, meu. É o kit favorito. Frescobol tem. Sim, tem. Você veio o kit com 2 raquetes, a bolinha e mais uma garrafa. Frisante, do frisante. O cara toma o frisante antes. Não. Eu recomendaria que você jogasse o frescobol enquanto o frisante gela. É. Aí depois mata a sede com o frisante da Perini, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. O Inter tá eliminado da Copa São Paulo, D'Alessandro. Não é verdade. Perdemos pênalti pro Coelho. é que é? Com América Mineiro. América Mineiro, não vou ganhar. Bebeu, Alepandro? Não vou ganhar. Hoje teve a reapresentação dos titulares do Inter. É verdade, vocês juntamos tudo de novo. Beberam, né, Alepandro? Bebemos um pouquinho, não vou ganhar, né? Bebemos pelo porão, né? Porão não bebe mais. Mas pelo menos tu é meu amigo de novo, né, Dali? Já não sei mais também, porão. É, não é? Já não sei mais. Oh. Quero falar contigo. Não vai dar um abraço no porão, Dali? Constante, né? Para as trevas. Não vai cumprimentar não o porão? Vai dar um abraço no porão? Eu não vou cumprimentar. Hoje tem Gauchão, tem Canoa de Juventude. Baita jogo, clássico. E tem clássico em Santa Catarina, Figueirense e Joinville. Esse é clássico. Qual é o... É o primeiro clássico do ano, doutor Piedi. Qual é o lanterna do campeonato catarinense? É o Avaí. Ah, o Avaí. Sério? E o líder é a Chapecoense. Quantas rodadas já? Duas. Perdeu as duas. Exatamente. Cheio de contratação. E tem seleção brasileira hoje, né, doutor Almir? Almir. Sub-20. Doutor Almir, responde pra ele, doutor Almir. É verdade, seleção brasileira joga hoje. A seleção de Dunga enfrenta... Lelê, tu bebeu, Lelê? Tchecoslováquia. Não vou negar. Pela Copa de 1990. Tchecoslováquia. Hoje tem o brasileiro, a seleção brasileira, Sub-20. Com calor, gente. Com Neymar e companhia. Os gases me deixaram desnorteado, cara. Vai ser a meia-noite e 10, já na sexta-feira, né, doutor Cadeira? Gente, eu e o Potter estamos lançando o aromatizante da Almeida. Cara, aquilo foi sério. Aquilo foi maçã de marketing. A gente interrompeu o pretinho porque o Potter... de marketing, bem na hora do Almeida. Interditou. O que é mais importante hoje em dia, Almeida? É o flash mob da Almeida. Nós fizemos aqui uma demonstração do aromatizante da Almeida. Nossa, vocês são loucos. Agora nos sabores linguiça de Novo Hamburgo. Linguiça azeda. É, exatamente. Vai daí, Lelê. Deus estava andando com Adão. Adão! Peraí. Vai daí, Lelê. Deus estava andando com Adão pelo Adão. Paraíso. Adão! É o Adão do paraíso. Não, não é esse, seu Mar. É o Adão da Eva. Ah, bom. Quando Adão resolveu perguntar: Senhor, por que fizeste a Eva tão bonita? Para que você gostasse dela, Adão. Adão! Por que fizeste, Senhor, a Eva tão macia? Para que gostastes dela, Adão. Tudo bem, mas por que, Senhor, o Senhor fez ela tão burra? Para que ela gostasse de você, Adão. Ah, tá jogando no time das mulherzinhas agora aqui. Não, a produção me deu essa piada. Casamento, casamento, cara, casamento. As piadas que são passadas a mim pela produção, eu não sou que nem Ronaldinho Gaúcho, eu não peço as perguntas antes pra depois. Boa, só tem que responder sim ou não, tá? Tá. Tu já foi casado alguma vez? Já. Sim ou não? Deu certo? Sim, é sim. Ah, ou sim? Não? Sim. Vai casar de novo? Sim. Tá bom. No further questions. Que tu achou disso, Milton Leite? O Lelê é chato pra caralho. Gente, agradecer a LPM. Fala, Lelê. Maravilhosa, LPM sempre mandando cultura, coisas. Né? Cultura, cultura, né? Cultura. Tem aqui um livro de Bernard Gaiser, do John M. Keynes, que é um maravilhoso economista. Ele é o John Keynes? John M. Keynes. Keynes? Não, John Keynes. Ele definiu a economia moderna. Ele é maravilhoso. Tem um livro também aqui do Magret Simenon, Manamon. Jorge Simenon, o inspetor Magret. É o personagem dele, é burra. Cara, além de bicha, é burra. É um livro sem preconceito, mano. É um livro menor, É o pai da Agatha Christie. É o pocket. Pai da Agatha Christie, que é uma bosta. A Agatha Christie também chegou aqui. A Casa do Penhasco, mais um desses romances rasos e superficiais pra você, acéfalo, ler e dizer: eu leio livros, eu leio Agatha Christie, eu leio livros. Então compre Agatha Christie e o outro bofe, o pai dela. Família de escritores. E o filho não, é o pai no sentido figurado, tá? O mestre da Agatha Christie. É o pai dela, é uma família de escritores. Policiais, é isso aí. Alcemar, tem alguma coisa pra nos engrandecer enquanto... seres humanos? Eu tenho sim. Tenho então. Frase sobre a felicidade. Felicidade. Conhece a Betânia, Samara? Tá no teu lado, Betânia. É da Betânia? Fala com ela aí, Betânia. Fala com ela aí, Samara. Oi, tudo bem? Oi, lindo. Como você está? É isso. Que tal um dueto, vocês dois cantando? É isso. Uma parte, uma frase pra cada um. Vamos ver, Samara. Vai. Vai, Betânia. Começa tu, Betânia. Vai. Vai. Depois de trabalhar toda semana... Alcemar! Meu sábado não vou desperdiçar. Ah, já fiz o meu. Ele canta muito bem, esse jovem. Ele canta muito bem. Tá e faz obra também como ninguém. A metade me elogiando. Eu só. Ah, muito bem, ele é muito bom. Faustão, olha só quem tá aqui, Faustão. Grande fera, duas duplas, hein, bicho? Maria Bethânia e Alcemar. Duas duplas. Fala com eles aí, Faustão. Entrevista eles aí. E aí, grande fera, vocês estão bem? Tá muito bem. Eu também tô ótimo. Que beleza. Que beleza. Pai Milton Leitinho. Olá! Que beleza. Vai, o seu Marzinho. Faz isso, minha felicidade. Luiz Carlos Júnior, da Sport TV, chegando aqui. Fábio! Fábio Baiano! Não, esse aí é o Luiz Carlos morrendo. É, isso aí não. Mas levando. Evitar a felicidade com medo de que ela acabe é o melhor meio de se tornar infeliz. Olha só. Dá pra tu repetir, eu não entendi. Eu nunca entendo nenhuma frase. Eu nunca entendo. Essa eu não entendi, vai de novo. Evitar a felicidade com medo de que ela acabe é o melhor meio de se tornar infeliz. Essa tem endereço e vai pra Novo Hamburgo. Puta, nunca foi tão direto assim, vai, né? Vai pra Novo Hamburgo, pra grande fera. Repete pra Novo Hamburgo aí, vai. Algum vamos repetir pra Novo Hamburgo. Vai, Faustão. Vai, Faustão, então. Evitar a felicidade com medo do que ela acabe. Não. É de que ela? Evitar a felicidade. Meu Deus. Com medo de que ela acabe. Programa especial. É o melhor meio de se tornar infeliz. Muito bom. Chama o Alcemar aí. Vai, Alcemar. Mais uma aí, Alcemar. Muitas pessoas pensam que a felicidade somente será possível depois de alcançar algo. Mas a verdade é que deixar para ser feliz amanhã é uma forma de ser infeliz. Alcemar, tu é o cara, Alcemar. Além de fazer parede, é o cara, Alcemar. Impressionante. Faz parede, canta pra caramba. Parabéns, e toma trago na praia na casa do estagiário. Parabéns, Alcemar. E o megafone? Tu acha que a gente merece, Porã, que tu participe eu agora? Eu acho que sim, cara. Então, Porã, Porã, Porã. Eu quero dizer. E o Porã? Vai, Porã. Mais uma música proibida. Legal. Ah, caras, eu dei uma atualizada. Dei uma atualizada aqui no pora@atlantida.com.br. Quero dizer para a audiência que esse serviço continua disponível em 2011. Você pode mandar. Tá fraco, envio? Tá fraco. E pode mandar. Salva-vida tatuado, pode? Salva-vida tatuado? Não, salva-vida tatuado a gente evita esse tipo de assunto, mas esse e-mail serve muito para casais que precisam organizar o seu relacionamento. Tem outra coisa, tem muita mulher casada mandando e-mail com foto. Não, mulher casada não. Pelo amor de Deus, né? Mulher casada não pode. Mulher casada não. A não ser que seja muito bom. Muito bom o e-mail, com uma foto. Se o e-mail for muito bem escrito, a gente lê. Lembrar a nossa audiência que o Pora@Atlântida está funcionando. Eu vou passar uma notícia aqui pro Pause. Magnata, vai me chamar no programa? Ah, quer dar um showzinho dele, legal. Né? Quer dar um showzinho dele. Fala aí, Dudu, como é que tá, Dudu? É isso aí, cara, tamo aí. Toninho, fala, Toninho. Cara, o meu show agora era com a tribo, mas o meu primo, meu primo Fauzi agora vai ser piloto da Renault. É aqui a notícia, ó. É mesmo? Lotus Renault anuncia Fauzi como piloto reserva. E aí tem as palavras do Magnata aqui, agradeço a Renault por me dar a oportunidade de fazer parte do time. O reggae já não estava dando mais. A Renault anunciou na terça-feira que o malaio... não é maranhense, Magnata? Não, é malaio. Fauzi será o piloto reserva da equipe na próxima temporada. Sério mesmo? Fauzi substitui Trulli no primeiro treino livre. Brasileiro, né? Em 2010, Fauzi ocupou a mesma função na equipe Lotus, brasileiro. Quando foi reserva de Arno Trulli. Não, Trulli, cara. Não, o Trulli. Tá se enlouquecendo. É italiano. Vai, segue daí. Além disso, ele participou também dos primeiros treinos de sexta-feira do GP da Malásia, Inglaterra, Alemanha, Singapura e Abu Dhabi. Para a próxima temporada, o maranhense irá para outro time que leva o nome Lotus, já que a equipe será patrocinadora da Renault. Aí tem mais uma frase dele aqui na entrevista. Meu primo Fauzi largou a tribo. Gostaria de agradecer a Lotus Renault por me dar a oportunidade de fazer parte do time, é uma grande equipe. Darei meu melhor para quem sabe estar em um assento na corrida um dia. E ele não falou nenhuma frase do Bamalho no final? Será que não vai fumar esse motor aí, meu? Para fazer fumaça esse motor aí. Acho que vai ser, vai carburar bastante, né, Magnata? Deve fazer parte aí na próxima temporada. E vai ter o Kubica junto com ele. Kubica e o Petrov, né, Magnata? Com pilotos titulares. Mandar um grande abraço, então, a toda a família lá no Maranhão que tá feliz com essa notícia aí. Valeu! Valeu, Pauzinho. Olha aqui, tem uma notícia que interessa particularmente ao Lelê e a todos nós aqui. Particularmente a mim? Casais brigam 312 vezes por ano. Para! Isso dá quase uma briga por dia. Por dia, cara. Motivos são banais, como toalhas molhadas em cima da cama, luzes acesas ou apagadas, né? Um que é acesa, outro que é apagado na hora de dormir. Escrever, TV acesa. Monopólio do controle remoto e a falta de papel higiênico no banheiro. O levantamento mostra também que quinta-feira é o dia mais estressante da semana para a vida conjugal. Sabe por quê? É hoje. Hoje é o dia que todo mundo... quinta-feira... Tem noite e não tem futebol. Não, porque quinta-feira é o dia que o marido quer sair. Então... Pessoal. Ele inventa qualquer motivo pra brigar, cara. Então tá, velho, vou sair, velho. Tu vai me ver, vou comprar cigarro, não volto nunca mais. Umas histórias assim que acontecem na quinta-feira. As mulheres se irritam mais quando eles não trocam o rolo de papel higiênico, quando deixam a tampa da privada levantada. Mas que mulher é bicho chato, E quando eles esquecem de apagar a luz. Posso levantar a teoria? Já os homens não gostam quando elas demoram horas pra se arrumar, entopem a pia ou o chuveiro com fios de cabelo. Isso é ou quando elas reclamam que não fazem nada certo. É. Qual é a tua teoria, Lelê? Minha teoria é a seguinte, cara. Esses jogos de futebol na quarta-feira às 10 da noite... É verdade. Eles estão prejudicando o sexo. Entendeu, cara? Não é sexo que a gente tá falando. Atenção, pessoal. Não, mas o sexo, ele é o principal pilar... de uma relação cara, entre... Cara, se Grêmio e Ipiranga isso é o pensamento do homem. O pensamento da mulher é o dinheiro. Olha, você que foi, que teve essa relação carnal prejudicada por Grêmio e Ipiranga, você é um doente. Não, cara, mas eu não tô falando de ontem, imbecil. Eu tô falando de ou a Bahia e Brusque, né? Desde que começou a rolar esse negócio de jogo 10, 11 nada contra o Grêmio, podia ser o Inter, entendeu? Sim, mas sim. Porque pensa o seguinte, cara, tem pessoas, cara, tem homens e mulheres... vice-versa. Atenção, tem pessoal. Casais que um dos membros do casal chega tipo 11 da noite em casa, porque trabalha até 8 da noite, 9 da noite. Aí chega em casa, de repente quer, né, fazer um amor e o cara tá ali vendo um joguinho ali, né? Tomando uma cervejinha com os brothers, comentando no Twitter o jogo, essas coisas assim, né? Então é uma teoria, certo, né? E aí o cara acaba não transando no, na quarta-feira, na quinta-feira a guria acorda de mau humor, por isso briga mais na quinta-feira. Ah, entenderam? Tu tem que ter muito bom, pode botar, hein, cara. Tá, boa teoria, Lelê. Se já tá assim a tua boa vida, Lelê, tu não pode nem casar. Não é a minha, cara. Ah, tá, pensei que era tua. Graças a Deus não é a minha, velho. Ah, tá, pensei que era. Tá louco. Como é que vai ser o casamento do Lelê ou Milton Neves? Vai ser chato pra caramba. Milton Leite, né? Milton Leite, né? Fala, Potter. Dá uma piadinha rapidinho. Piada do Potter! Apoio! Manteiga Nepal, pra você passar no seu pau. E aí tem duas formiguinhas. Às vezes quase escapa, cara. As duas formigas vão pra um hotel dormir, aí uma dorme na geladeira e a outra formiguinha dorme no vaso sanitário. Que amor. E aí na manhã seguinte as duas acordam e... Como foi dormir na geladeira? Ah, estava muito fresquinho. E você, como foi dormir no vaso sanitário? Ai, muito estresse. Primeiro choveu, depois foram dois trovões. E no final me atiraram um tronco, pois senão eu ia me afogar. Era isso. Aí o pai pergunta pros três filhos: então vocês ajudaram a mamãe hoje? E o que que vocês fizeram? Eu lavei a louça. Eu enxuguei com o pano. Eu juntei os cacos. Vai, Piaget. Morreu o Dario. O Dario garçom. Melhor garçom do bar, mais famoso da galera. Cinco segundos de silêncio. E aí os amigos do Dario, né? Os clientes do Dario lá foram pra Medium lá, ver se conseguiam conversar com o Dario, né? Pra trocar uma ideia com o Dario. No nosso bar, no caso. No bar ali, né, e tal, bar canal. Aí deram as mãos e tal, e o médium disse assim, ó, batam com os dedos na mesa como vocês faziam quando ele servia vocês no bar. Aí todo mundo bateu. Batam novamente, mais forte ainda, e chamem pelo nome dele. Dario, Dario, Dario, Dario. Como vocês chamavam no bar? Ô, Dario! Ô, Dario! Dario! Dario! Ô, capitão! Ô, Dadá! Chega aí, Dario! Aê, Dario! Nada do Dario. Daqui a pouco eles já desistiram, aparece o Daril. Parece o espírito do Daril. Sério? Foi. Bom, baixou, demais, baixou. Baixou lá e eles, ah, oh, Daril! Finalmente, por que você demorou tanto, rapaz? E o Daril, não era a minha mesa. Muito bom, a gente combinou com a Betânia que até o Planeta Atlântida ela aceitou o desafio de cantar toda vez que ela vier aqui no programa, uma música de um artista confirmado no Planeta Atlântida Rio Grande do Sul. É isso mesmo. E a gente vai começar pela ordem alfabética dos artistas confirmados. Hoje a Betânia vai cantar pra gente Armandinho. É a nossa forma de encerrar o Pretinho Básico de hoje. Exatamente, hoje Armandinho com... É sem trilha, é sem trilha. Sem trilha? Então, Armandinho com Ursinho de Dormir. Olha! E hoje eu descobri o quanto eu te quero. Opa! Ursinho de Dormir, vem que eu te espero assim. Eu hei de conquistar teu coração, durão demais. Ui. Que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer. Que eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar. Todo mundo, e ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor. Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser. Eu tenho um Mac pra depois, pra brindar o infinito de nós dois. Aê, aê, aê. Muito obrigada. Armandinho, atração confirmada no Planeta Atlântida Rio Grande do Sul. Vai ter que cantar Overcast. Até aqui, sandálias Boa Onda, revolução do conforto, telefoninho imbatível do Big, tudo de melhor pra você. E Damilera, a moda está nas ruas. Pretinho Básico fica por aqui, tá de volta amanhã a partir da 1 da tarde. Vem aí o Discorama pela internet, Voz do Brasil pra quem segue no FM. E a gente volta amanhã a 1, é isso, né, Betânia? É isso aí, voltamos a 1! A 1! Meu Deus! Agora o Lelê é chato pra caramba!